Salvador, Oceanair 6331, boa tarde. São 3217, Solos 20, Vira direita. Chama Solo em 121, décima 1. Vira direita, Solo 211, Tan 3217. Bom, 1925, ajuste no 090, continua a aproximação, aguardando pista livre. Salvador, Oceanair 6331, boa tarde. 6331, não mantém, ponto firme no zero. Tem um voto para 0, 6331. Gol 925, está autorizado, pouso, pista no zero, vento 090 graus, 06 noite. Gol 925, copiou a torre. Uno 925, copiou a torre, Salvador. Lima Papa Kilo, chame o Centro Recife, frequências 12545, alterna 13365. Caso negativo, retorne a esta. 1255, 3365, Lima Papa Kilo. Alô. 925, a torre 1895. Oceanair 6331, Lima, tem cabeceiro no zero. Adimatei na 1-0, 6331. Trolli, Salvador, Lima, Papatilo, negativo, contato em Recife, 2545, 1-3-3-6-5. Anote mais duas, 1-3-4-9 e 1-3-4-5. 349, 1345, pelo. Direita, solo 121, décima 1, não confirma? Afirmo, 121, décima 1. Solo 121, né? Lembra 331, missão autorizada a decolagem, pista no zero, vento 090 graus, 06 noite. Autorizada a decolagem, então no 06331. Oi, Salvador, boa tarde, da 3155, posso esperar pronto. São 3155, após a rolagem da Avianca, ali mantém cabeceiro no zero. Gente, autorizada após a linha, ali manter 3155. Controle Salvador, Lima, Papaquilo. Confirma? É o Lima, Papaquilo. Negativo contato, Recife. Papaquilo, façamos o seguinte. Tente contato direto com Aracaju na frequência 120.3. Caso negativo, estamos aqui. 203, Quilo. É 361, decola 24, chama controle 120, décima 8. 208, 6331. Controle de Salvador, Oceanair 6331, boa tarde. estacionar 6331, Rafael. 6331, no contato radar, suba ao 380. 380, autoriza a Leda, senhor? Autorizado. Neto Leda, 380, 633. Quatro, chegada Bonf, no ideal desce via para 4.000 pés. Desce para 4.000, nós fazemos contato com a Recife 13365, ok? Estamos cientes da dificuldade no setor. Aciona identificação, o 5364. Acionado. Gente, autorizado, imagem, na 3.965. Salvador Ocean 6331, informa desvio à esquerda para evitar. Ciente. Que uma mosca. 3155, decolando de 28, chama controle 120, décima 8. 208, 3155. Libra 180, 353, 64. Sente. Controle Salvador, está 3155. No perfil da Dael, se escuta, passa 1300. 3155, contato radar, sobe o 300. Autorizado 300, perfil da Dael, 3155. Azul 5184, controle. Autoriza da 3155, vá na Prode Leda. Autorizado. Autorizado Leda. Autorizado Leda, 3155. Olá, meu ar, se autorizado decolagem, pista na 7, vento 090 graus, 0 menos. Salvador Azul 5184. Confirme. É o Azul 5184, transfere, perdeu contato com o centro Recife. Está mantendo 150. Entendiu, magnésio 093. Sente, informe, desvio voando Itape. minuto de desvio, voo ITAP, autorizado descida 050. ITAP 050, após desvio, azul 5184. Romeo Oscar, decola 2-6-1, máxima controle, 1-2-0-3-1-8. 0-8. Quilo Romeo Oscar, Quilo Romeo Oscar, meu teste para morro via corredores. Chané 6331, no Chame Centro Recife, 1288, alterna 260. Centro Recife, 1288, alterna 260, Chané 6331, por favor. Azul 584, desça para 2000 pés, Voituna, reporte localização. Agora, Azul 584. Mativo, informo que vai cruzar com o tráfego visual no litoral, mantendo 1000 pés com rumo oeste. Dentro do tráfego, Azul 584. Trip 5364, vetoração para sequenciamento, curva à direita para o 230, limite localizador. 364. Autorizado descida até 2000, 1090. Fala 2000, 364. Então 3155, chame o centro Recife, frequência 288, alterna, correção 126. Só um minuto, 13395, 1288 e 1260. 1395, 288, 260, 131155. Obrigado, uma boa tarde. Boa O 35364, por gentileza, faça uma chamada em 1935 para cheque de frequência. O 35364. 35, alto e claro, com mais certo. 5364-1935, como recebe? Chamada sem retorno. Sente o 5364, grato. Tráfico é a posição de 11 horas, senhor? Afirmativo. Ok, agora tem o mesmo que você quer. Azul 594. Confirme, Tiana Futango. Tiana Futango, poderia confirmar intenções? Frequência dele, quilo rodo ótico, até a volta. Vamos lá, 35364, pediu só confirmar o seu número para pouso. Confirme. Número para pouso do 5364. Número 2 vai seguir Israel 90 da Azul. 7. 190, 190 graus, 0 menos. A linha decola, porta 2, 106321. Afetamos, está autorizado, TAIR 70, são 107. Trip 5364 para o localizador esquerda para o 150. Gente, está autorizado o corredor Axé, vento 090 graus, 072. Reporta fora do solo. Alfa Tango, decolando, 39, sob controle, 120, 28. 120, 80, graças, até o regresso. Controle Salvador, muito boa tarde, Alfa Papa Romeu, senhor Alfa Tango. Azul 5184, torre 198, 95. 895, Azul 5184, obrigado, senhor. Tá, Alfa Tango. Decolou da 97, vai ingressar no corredor aqui no meu pé com o sobrevoo em Veracruz. Ciente, reporte farol da barra. Reportará no farol da barra, tá? Travou. Azul 5184, está autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 0 meia-noite. Beleza, pouso azul 5184, pista 10. Funcionamento 321, não decola, 40, último controle, 120, décimo 8. 208, 6321. Controle Salvador, boa tarde, chama 6321. Confirme. Boa tarde, chama 6321, senhor. 6321, contato radar, subou 320. 320, poderia voar Elefa da presente? Após 3 mil pés. Após 3 mil pés, 6321. Um ajuste azul, 5184. Ajuste altímetro no 0 no 0, azul. No 0 no 0, azul 5184. Controle Salvador, azul 4206, sente informação Waze. Azul 4206, desça via Mare para 2 mil pés, ajuste no 0 no 0. Via Mare para 2010, 4206. Chanel 6321. Confirme. Quatro, mantém ponto 0 no 0. Trip 5364, torre 1895. Oh, go, faz o lá, 8, 5, 7. Faz 18, 9, 5, 7. Controle Salvador, voo 9082, informação. Confirme. Confirmo, 9082, cruza 2-1-170, informação. 9082, desce para 2 mil pés, via mar e ajuste no 0 no 0. Acione identificação. Viu via mar e no 0 no 0, 9082. Os 4-3, livre à direita, chama solo 1-2-1-2-1-9 azul, 5-9-4, forte 5-1-8-4, solo 1-2-1-1 1-2-1-1, azul, 5-1-8-4. Mas é alfa, Fox, Fox. Estará por Fortnite, o táxi. Trip 5364, está autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, 069. 5364. Oi, Salvador. Boa tarde, bom treino aos 4. Tá mantendo com o motor número 2.0 da 0. Voo 394, mantém ponto espera no 0. Visual com tráfego final no 0. Gente, após o pouso na mesma linha, mantém cabeceira no 0. Frequência livre, Charlie 1 Patão. Controle, boa tarde, o Xanar 62, 190 com a UI. É 210? Afirmo. Xanar 6210 via Mari para 2000, ajuste no 090. Via Mari 2000, 1090. Alguma velocidade recomendada? Não, seu critério. Ok, obrigado. 364, Solos 46, livre à direita, chama Sol 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, uma boa tarde. O voo e Mari, reduza para 250 nós, descida autorizada até o 060. Azul 4144, sou autorizado a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 079. Lima, tem carteiro no zero. 394 Lima, final no zero. Quatro um quatro quatro, decola 248, chama controle, 1204, decima 8. 208, 4144, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, 4144, azul, decolou na sua escuta. 4144, contato radar, suba nível 340. Sobe ao 340, 4144. Xanar 6321, chame o centro Recife 1288. 28, senhor, obrigado, boa tarde. Xanar 6210, vou Itaque. 6210, da Oxanel, vou Itaque. Voo 9082, voo Iduna. Voando Duna pro 9082, desce até 2000. Número 2, reporte localizador. Coloque, 9082. Azul 4206, autorizado ILS. Autorizado, ILS, 4206. Apenas detecte o teu Hold and short, 1117, report to ingress, 1117. Golo 394, está autorizado a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 079. Confirme. Bom, 755 via Bonf, desça para 2000 pés, 1090. Controle de Salvador, Gol 394, decolado 92 escuta. Muito boa tarde. Quatro radar, suba 360. 360, Gol 394. Tan 3628, voe Mari após via Mari para 2000 pés, 10, 10, o ajuste. Xené 6210. Positivo, dona 2000, reportará como número 3. Gol 395, desce para 050 após ETAP 2000 pés. Número 4, reporte localizador. Tan 3145, está autorizado a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 079. Com 395. Fox. Gol 1395. Azul 4206, existe no 010, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 1010, aguardando a pista livre, 4206. Beleza. ETAP 5000 após ETAP 2000, autorizado procedimento e portará estabilizado. Está mantendo 200 pais agora. Gente. Autorizado. 4144, chame Centro Recife, frequência 13395. Charlie Alfa Tango, prossiga. Gente, reporte Parque Petrosso. Azul 4206, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 07 nós. Livre pouso, 4206. Então 3145, contato radar, suba ao 360. Autorizado nível 360, tá 3145, possibilidade de voar direto Leda ou Dael? Autorizado Dael. Estabilizado 9082. 9082, torre 1895. 95, obrigado. Controle voo 394, autoriza a brinde da presente. Não, o centro não vai autorizar, que tem muito desvio no setor. Gente, obrigado, 394. Sonda. Salvador, voo 9082, passando em Diasquerra, trem checado. Voo 9082, voo justo no 010, continua a aproximação, número 2, pouso. Número 2, aguarda pouso, voo 9082. Solo 508, livre direita, chama solo 121, 1. 21, 1, 4, 2, 0, 6. Meu pai, o senhor autoriza? Mantém intacto, eu tenho aeronave no setor norte. Isso, 3, 2, 2. Localizador, 6210. 6210, torre 1895. Vou pegar. Tarde, 6210, localizador. Voo 62, Rocinei 6210, ajustando 010, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, por gentileza, a pista tá seca ou tá molhada? Tá úmida. Obrigado. Voo 92, 9082, está autorizado por pista 10, vento 110 graus, 069. Autorizado por 9082. Voe Duna para sequenciamento, reporte localizador. Voando Duna, reportará no localizador 755. Com 394, chame Centro Recife, frequência 13395. 13395, 1394. Turbulence, Sky Golf, 77, good, take off from 17, wind 110 degrees, 06 knots. Voo 9082, solo 00, livre direita, chama solo 121, 21. 21 é o solo pro 9082 à direita. Salvador, voo 394, tentou em 13395, contato com o centro, não conseguiu. Tente 1251. 251, tá vendo? 1079, Oceaner 6210. Livre pouso na 1062, 10. Papa Romeo Oscar, Fox, Fox, airborne at 00, contact Salvador approach, control 120.8, bye. 120.8, bye bye. Good afternoon, Papa Romeo Oscar Fox Fox. Good afternoon, Oscar Fox Fox, radio contact on level 400. Climb 400, Oscar Fox Fox. Três nove cinco, torre 1895. 895, boa. Salvador, vou 1395. 395, chame passando Simbra com o trem embaixo travado. Puxa, estou a 1,5 de Simbra, vou 1395. Torre 6314, tem condições de elementos de decolagem de imediato, autorizado. Vou 395, tem condições de reduzir na presente para aproximar, velocidade de aproximação final? Meia 314, mantenha a posição no ponto de espera. O tráfego está com 170 nós, não reduziu não. Mantendo, 6314. Puxa, né, 6210, no solo 02, libere direita, solo 121, decimal 9. 319. Gol 755, autorizado a interceptar nossa proa, se desejar, curvar à esquerda na 140. Positivo, está ali interceptação para o gol 755, curvar na esquerda. Confirma o tráfego que chamou anteriormente? Espera, livrou. Sente, suba e mantenha o 05. 0 na proa de Duna, confirme algum código acionado. Acione 0144, confirmando a matrícula. Afirmativo, suba ao 050, aguarde o contato radar e confirme pessoas a bordo e procedência. Olha, Fatamo, chame a torre, 198, decimal 95. 98, boa tarde. Boa tarde, é o Papa Romeo, Charlie Fatamo. Papa Romeo, Charlie Fatamo, chame passando o farol de Itapuã. Farol de Itapuã, funcionário. Copiei. V5 autorizado, pouso, 100 grau, 069. O senhor está vindo de Valença? Certo. Salvador, boa tarde, 354 da Viúva, eu não tenho contato com o Recife. Estou mantendo 210, 12 milhas de Lúbido para descida. 5491, voe Duna, desça para 4000, ajuste no 090. 4010, obrigado. Já travou, 755. Farol de Itapuã, Charlie Fatango, mantenha o farol de Itapuã e aguarde para cruzamento. Aguardar cruzamento. Gol no 395, no solo 05, libere a direita, solo 121, decimal 9. Contato radar, 37 milhas oeste, submantenha 050, reporte para descida. Papá Romeo, Oscar Fox Fox, Cover Safe Center, Frequency 133, decimal 95, if enable 1251. Decimal 951, Oscar Fox Fox, good day. Estabilizou o centro 3628. 3628, chame a torre 198, decimal 95. 895, tá já. Ô, Bota, o telefotando? Qual o estacionamento? Correu o Papa Roma, você leva a tango? Qual o local de estacionamento? Bata, tá. Salve, 3628. Mantém ainda o setor do farol de Itapuã. Aguarde para prosseguir para Bata. 3628. Continua a aproximação, chame final normal com o trem baixo travado. Vai chamar final normal, tá 3628, tá baixo travado. Poxa, né, 6142, se tiver condições, taxi um pouco mais à frente. Ok, vai chegar à frente, 6142. Previsão para ingresso em mais um minuto e meio. Gente, o Xander 6314. O 3628, final normal, baixado de trabalho. Aguarde pista livre, autorização de pouso, final 3628. Aguardando 3628. Tá 3190, desça para 050, chegada Mari, ajuste no 090. 050, Mari, no 090, perdeu contato com o Recife, transferiu para o 3190. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, observe o Airbus da TAM, Airbus 319 da TAM na curta final da 90. Prossiga a retaguarda do mesmo, fica atento à esteira de turbulência, reporte final da Prongarda Bata. Autorizado na retaguarda do tanque na final da 90, reportará na final da Bata Tango. Bom, 755 negativo, contra 219. 121 decimal 1. 121 agora. Oxané 6314, autorizado a linha e manter? Ali mantém pista 10, Oxané 6314. No solo 09, libere a direita, chame o solo em 121 nesse final 9. Direito 219, obrigado. Final da bata, o senhor é fantasma. Não entendi. Final da bata, o Papa Romeu, o senhor é fantasma. Avistado, chame no solo controlado, 100, grau 05. Botará no solo controlado, senhor. Pista livre, autorizado decolar, 100, grau 05 nós. 6314, tente livre decolagem, pista 10. Torre confirma, tá 3628, 219. 1211. Poxa, né, 6142, a linha mantém 10. A linha mantém 10, 6142. estacionamento e táxi chama para ingresso na 97. Vida, eco ainda na venda. Desça para 2000 pés, 1090. 1090, 2000 pés, entra. Decolou os 1-1, chame o controle, 1-2-0-8. 1-2-0-8, 6-3-1-4. 1-8-0-5-4-1. Limite radial 280. Limitado radial 280. 3-1-9-0 para sequenciamento, esquerda pro 0-1-0. 0-1-0, esquerda pro 0-1-0. Limite a 280 de Salvador. 280 de Salvador. Controle Oceania 6314, decolou na 680. 6314, contato radar, suba nível 340. 340, vocês vão colher na proa de Flock? Pode voar, Momo. Passa. Seguro, autonomia. Taxi chama para ingresso, pista 97. Oceania 142, decolou zona 3, chame o controle 120.8. 120.8, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Oceania 6142. Oceania 6142, contato radar, suba 350. Sem restrições, 350. Seria como coordenar com o centro, direto para o Romeu Fontes 18, que nós estamos bastante atrasados hoje. 6142, o centro está com problema de frequência, não está autorizando nada. Desculpa, não compreendi. O centro Recife está com problema nas frequências, não está autorizando. Ok, obrigado. Oi, Jamo. Jamo. Trip 5491, curva esquerda para o 150. Esquerda 150, 5491. Trip 5491, reduza para 200 nós. da 4000, trip 549000. Autorizado 2000 pés, reporte localizador. 2000, reportará a localização. Autorizado decolar pista 17, 159. Desça para 3000 pés. 050, direita 3000 pés, para Locke, 3190. Estimativo, reduza para 200 nós. 209, 3190. Boa tarde, Gol Romeo 2. Whisky Yankee Uniforme decolou zona 6, chama o controle em 1208. 208, Whisky Yankee Uniforme. Controle o Whisky Yankee Uniforme. Whisky Yankee Uniforme, contato radar, suba ao 400. Ok, ascensão ao 400, Whisky Yankee Uniforme. Gol no menos 2, acesso à identificação, chegada à margem, desce via para 2000 pés. Contato com o RTC. É o November, torre 19895. Trip 5491, reduza para 1970 nós, tráfego que precede, está a 8 milhas. É um Papa Alfa 31. 7, reduzido, Trip. Contou 2, chamei 6314, permitido? 6314, chamei o centro de frequência 268. Confirme para o 6314. Centro Recife agora, 12685. Pista secundária. Glide segue a TR da Trip. Confirme a secundária para o Chané 6314, senhor. 12545. Pronto. Reduzindo para 170, seguindo a TR, descendo pela margem da 3190. Passar o externo, a possibilidade de uma base pela direita da 197 para propor o cancelamento, né, General Weber? Afirmo. Plano de voo, instrumentos cancelados 18, prossiga sob regras de voo visual, chame de base para final, pista 17, não alongando muito, que é um tráfego a cauda. Afirmativo, certo. Doutor de Salvador, o Chané 6314, voltando. 6314. Ok, sem contato com Recife, nenhuma das duas frequências.